guarda pra sempre a canção de voltar. Somos iguais ao partir. De paz, o bem também nasce da dor e se nós brigamos demais é só porque somos iguais. Se